E aí, senhores e senhoritas, meus ouvintes do coração, aqui é Jorge Augusto e hoje eu posso dizer: a vida foi zerada com um kit de fantasticidade gigante! Fala galera, aqui é o Álvaro e hoje gravando com um sorriso de orelha a orelha aqui, negócio. Uma, sem dúvida! E senhores e senhoritas do meu coração, hoje nós temos a honra, o privilégio e a sorte de ter conosco nesta gravação um dos dubladores que é referência de uma das maiores dublagens do Brasil, Cristiano Torreão. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Fala galera, uma boa noite, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês aqui. E espero que todo mundo que esteja aí ouvindo esse podcast maravilhoso curta bastante a nossa conversa, o nosso bate-papo. Obrigado, gente. Nossa, assim, um pouquinho da história de como surgiu, como a gente conseguiu esse episódio. Vocês sabem, né? O Álvaro agora virou o senhor entrevista. Ele tá chamando o pessoal, tá chamando o pessoal pelo Instagram pra poder gravar com a gente e tudo mais. E foi quando o Cristiano respondeu pra gente de bom coração, na humildade, foi lá e a gente marcou a gravação. E aqui estamos nós, hoje, pra trazer um pouco mais, pra que vocês conheçam um pouco mais, por detrás da voz de Cristiano Torreão. A primeira pergunta que a gente quer te fazer, Cristiano, é: como foi que surgiu a vontade de se tornar ator? Esse dublador, você é um ator. Ah, sim, exatamente. Para você exercer a profissão de ator em dublagem, que na verdade a nossa profissão não é dublador. Nós somos atores em dublagem. A dublagem é uma especialidade de atores, né? Então, assim, não existe a profissão dublador, tá? Para ficar bem claro. Então, assim, eu quis ser ator a partir do momento, ator profissional, a partir do momento que eu fiz um curso livre de dublagem com o Júlio César, o falecido Júlio César, a voz do Indiana Jones. Nossa! Né? Ele foi meu primeiro professor de dublagem. Ele foi meu primeiro professor de dublagem e ele chegou para mim e falou: pô, Cristiano, você tem que ir lá fazer o curso de teatro para pegar teu registro. E aí, rapaz, o que aconteceu? Com 18 anos, já tinha passado da idade de poder dublar sem o registro, que era até 16 anos. Eu já estava com 18 e falei assim: pô, então vou ter que fazer teatro para poder pegar o registro de ator e poder dublar, né? E lá fui eu fazer o curso de formação de atores da extinta faculdade da cidade, universidade, né? Que virou universidade depois. E eu fui lá, me formei no final de 92, e já no início de 93, uma curiosidade, quando eu estava me formando ator, né, na faculdade da cidade, naquela época, surgiu um curso de dublagem lá numa das salas da faculdade da cidade. Olha aí! Surgiu um curso de dublagem lá, exatamente lá, e coincidentemente, as aulas eram logo depois que acabavam as aulas do curso de formação de ator. Nós estudávamos à tarde, pegávamos uma hora da tarde e encerrávamos às 18. Então esse curso de dublagem começava às 18h30, numa das salas da faculdade da cidade. Só que eu estava sem grana, pô, não dava, na época estava pesado, a faculdade da cidade era uma faculdade cara. E anos 90 não foi fácil para ninguém. É, meu amigo, ainda mais ali, naquela transição ali, 92, né? Opa! Pois é, então assim, foi antes do Real, inclusive. Então assim, eu não tinha grana na época, meu pai professor, minha mãe professora. Eu cheguei pro professor na época desse curso de dublagem, que acabou sendo meu padrinho, um dos padrinhos meus. Eu considero ele um dos caras fundamentais pra minha formação. Foi José Santana. José Santana? Enquanto isso, na sala de justiça. Putz, olha que foda! Você imagina, o meu segundo professor foi o José Santana, que, cara, ele me deu a bolsa. Ele fez um teste comigo e me deu, eu fiz o curso dele de graça. Nossa, olha isso. Então, depois de 2 anos que eu tinha feito, depois de 1 ano e meio que eu tinha feito curso de dublagem, eu já tinha feito dublagem em prática. Então eu tive a oportunidade gratuitamente, graças à bondade do José Santana, eu tive a oportunidade de treinar dublagem. E aí, logo em seguida, o Zé se tornou um dos diretores da Vídeo Interamericana, que ficava ali em São Cristóvão, ali na rua General Bruce. E aí, nessa rua General Bruce, eu fui um dia convidado pelo Zé para fazer um teste. E, cara, fui contratado em 1993. Eu me formei em 92, em 93 eu já emplaquei minha carteira assinada como ator em dublagem, sendo contratado pela VTI, né? Olha só, o estúdio VTI Rio, quem não conhece, VTI, né? Foi meu primeiro... Foi a minha primeira carteira assinada como ator em dublagem, né? Aí o Zé ficou pouco tempo na VTI e foi pra Herbert Richards. E a Herbert era, né, era a Globo, né? A Globo dos... Estúdios de dublagem. Dos atores em dublagem. Você, para se tornar um ator reconhecido na tua profissão de ator em dublagem, tinha que dublar na Herbert Richards, né? Ali era o glamour da parada, né? E, cara, realizei esse sonho durante o ano de 93. Eu fui dublando ali na VTI, me aperfeiçoando. Eu era muito ruinzinho, muito ruinzinho. Eu aprendi muito, muito, muito, muito, muito lá, assistindo muitas dublagens de André Filho, de com Valdir Santana dirigindo, vendo o Antônio Patinho dublando, o próprio Márcio Seixas, muitas feras dublando. Eu aprendi muito estando disponível ali. Às vezes eu não ia dublar, eu ia ficar no estúdio sentado. Eu pedia muito isso pra ele. Eu ia pro estúdio lá, ficar quietinho no meu cantinho, vendo a galera dublar, pra ver como é que eles faziam, né? Pra perceber. E aí ali eu aprendi muita coisa e fui evoluindo meu trabalho. Fui praticando, fui melhorando até que em 94, parecia até combinado, né? Em janeiro de 94, eu comecei a ser chamado pela Herbert Richards como freelancer. O que já era difícil, porque eles tinham um elenco contratado, e você ser chamado como freelancer indicava que brevemente você seria chamado para assinar contrato. Era assim que funcionava. Você começava lá freelancer, ia uma, duas, três, na quinta vez já. Então eu esperei aquele período de inicial de ser chamado como freelancer, e logo em seguida foi engraçado, eu fui demitido num dia pela VTI, no outro dia eu tava contratado na Herbert. Olha só que show de bola. Porque a VTI tinha mania de renovar seus elencos de um ano e meio, entendeu? Era uma praxe lá do Berbara. Ele mantinha 10, 15 contratados e tal. Enfim, eu não concordava, não, mas tudo bem. Eu fiquei muito puto, mas tudo bem. Ninguém gosta de ser demitido, né? Mas era assim que funcionava, mas tá tudo certo. Mas sou muito grato a ele por ter me aberto as portas da empresa dele e patrocinado esse meu início, que foi muito legal. Então, assim, aí fui pra Herbert Richards e ali eu comecei a crescer como ator. Mas eu fui ator, cara, por causa da porcaria do registro. Eu não pensava em... Hoje em dia eu até eu faço TV, eu faço às vezes cinema, já fiz cinema, já fiz teatro lá no meu início, mas o meu objetivo sempre foi a dublagem. Eu sempre achei que eu teria muita oportunidade na dublagem, e realmente eu tive. Eu considero minha carreira uma carreira de muito sucesso pelos títulos que eu já dublei, pelas coisas que eu conquistei. Tudo que eu conquistei foi com a dublagem. Mas a minha vontade de ser ator nasceu quando eu descobri que para trabalhar com dublagem eu precisaria ser ator. Olha só que show de bola. Caramba, a perguntinha dessa eu demorei 2 horas respondendo, né? Ah, que isso, cara. Não, você acabou. Responde, fica à vontade. Você acabou respondendo a pergunta que veio na sequência. É porque eu leio mentes. Devo perceber. E você, você lembra qual foi o seu primeiro personagem dublando? Sim. É... advogado Jonathan Hollins, de uma série chamada Bastidores da LA Law, Bastidores da Lei. LA Law, Bastidores da Lei. O nome da série original é LA Law. LA Law. LA Law. Entendi. LA Law. Bastidores da Lei, eu fazia o Jonathan Hollins. É um ator chamado Blair Underwood. É, bem. É. Foi o meu, foi o meu primeiro. Meu primeiro foi esse. Agora, meu primeiro protagonista de filme pra Globo foi no filme A Vingança dos Nerds 3, A Nova Geração. Oh. Assim, o sobrinho do senhor. Eu fazia o sobrinho lá dos nerds da antiga, dos dois primeiros filmes, né? Uhum. Eu não lembro os nomes, mas enfim. Mas foi esse filme daí. Olha só que show de bola. Bom, pra vocês que não sabem muito, ó, eu fiz aqui uma... Eu não peguei todos os trabalhos do Cristiano, que são muitos títulos, mas eu peguei alguns, como por exemplo, na Turma do Pateta, ele fez o filho do Pateta, o PJ. Exatamente. Fazia o PJ, era muito difícil. Não sei se eu ainda tenho aquela voz. Max! Não sei, acho que eu não tenho mais, não. Max! É uma voz muito aguda. Eu era muito jovem na época. E a gente vai envelhecendo, né? Aí tem que ser substituído mesmo. O Gumby de Peter Pan, filme de 1953. Nossa, eu não lembrava disso, não. O personagem Torque de Kamen Rider Ryuki. Isso aí, sim. Isso aí eu lembro. Isso aí tem tempo, hein? É... Eu era novinho. Spurg, das terríveis aventuras de Billy e Mandy. É, eu herdei isso daí de um colega meu que não tava mais dublando, eu acabei herdando dele. Olha só. Aí. Do filme do South Park, Maior, Melhor e Sem Cortes, ele só fez o protagonista, o Eric Cartman. É, o Cartman. Puta que pariu, caralho! Olha aí, pra quem gosta das animações da Pixar... A gente tem... quem não se lembra de Madagascar? E quem não se lembra do Mort? Aquele lemure pequenininho... Hey, Julian! Hey, Julian! Que são eles, hey, Julian! E pra quem acompanhou direto na TV aberta, X-Men Evolution. Ele fez o Noturno. Essa foi uma descoberta pra mim, na realidade, pesquisando sobre você. Eu não sabia que você fazia o Noturno, cara. Fazia o Noturno, cara. Vai jovenzinho. Colocava quem... bem jovem, né? Uhum. Aí a gente engana um pouquinho. Aí a gente tem também, dentro de apenas um show, ele tem um personagem. Quem fazia o Cristiano Torreão? Ele fazia o Tom. E... Eu não lembro do que eu fazia? Não lembro, cara, eu não lembro. E assim, pra quem curte Power Rangers, é só lembrar de todos os Rangers. Foram feitos pelo Johnny Young Rush. Exato. A grande maioria é tudo sem, Power Ranger sem... preto, né? É, mas todo mundo tinha o Thunder Zord. Era muito bom do Power Rangers, cara. Foi muito cara, do Power Rangers deve ser um sarro, porque você não tem a dinâmica de ver a boca, né? Então é só... Não, posso contar pra vocês uma particularidade claro. Power Rangers? Opa, manda falar. Quem dirigia Power Rangers era a Angela Bonatti, que pra mim era uma das maiores diretoras de dublagem que nós tínhamos na Herbert Richards no Brasil. Aquela ali dirigia ator, sabe? Eu fui dirigido por ela em grandes filmes como Grandes Esperanças, onde eu dublei o Ethan Hawke. É, cara, vou te contar uma curiosidade de Grandes Esperanças, né? Eu fui ao cinema com a minha namorada na época e tal, aí no trailer veio esse trailer desse filme, Great Expectations, Grandes Esperanças. Aí veio o trailer lá original e tal. Cara, aí eu vi aquele trailer e falei, puta que pariu, queria dublar esse filme, cara, que maneiro. Gente, vocês acreditam que na semana seguinte eu entrei no estúdio pra dublar? A gente não sabe o que vai dublar de véspera. Uhum. Né? A gente sabe. Recebe o horário. Quando eu cheguei, eu tinha, tipo, 6 horas de gravação num dia, 6 no outro. quando eu cheguei, era o filme que eu tinha visto o trailer, cara, uma semana antes. Olha só. Nem fez teste, nem nada? Nem fez teste, nem nada. O filme foi pra lá, a Angela me escalou e comprou. Porque na Herbert Richards, antigamente, não eram todos os filmes que a gente fazia teste, né? Uhum. Não eram. O diretor tinha um poder nesse sentido de escalar os protagonistas. Era muito legal nesse sentido. Então, assim... É que acho que ali, como todos eram contratados direto, acho que ficava até um pouco mais fácil, né, de você só colocar o filme que você queria. Ela tinha muitas opções, na verdade. Uhum. E aí, eu digo para vocês, isso daí, na época, o Grandes Esperanças, foi para mim uma... quando ali começou a consolidar a coisa de, olha, me tornei profissional. Que já tô fazendo protagonista dentro da Herbert Richards. Oh, tá vendo? Claro. Olha, ó. Ali eu falei assim, pô, cara, agora eu fiz um protagonista, cara. Agora eu acho que eu consegui, acho que eu vou conseguir sobreviver nesse mercado. Porque é um mercado que exige, pelo menos na minha época, exigia muita qualidade, porque nós não tínhamos uma tecnologia tão avançada quanto hoje em dia, que todo mundo grava sozinho, se ficar curta, estica um pouquinho, entendeu? Naquela época não, bicho, tu tinha que dublar com precisão, não tinha... esse lance de edição não linear, era fita, tá ligado? Ou você dublava em sincronismo, ou então você não tinha... Se você tinha com isso, eu não dublava, não entrava, brother. Não entrava, porque, primeiro, todo mundo dublava junto. E aí, voltando à questão do Power Rangers, por que eu falei da curiosidade? Nós dublávamos juntos. Então, a Angela dirigindo, e a gente dublava. Aí, o que acontecia? Pô, só tinha macaco velho na bancada, pô. Na minha época, eu lembro, era eu, Reinaldo Buzoni, Silvia Salusti, Eduardo Dascar, quem mais? Nossa, só... Ana Lúcia Grangeiro. Então, era só a galerinha jovem e a galerinha ferinha, a galerinha que dublava. Pô, vamos dublar. A galerinha só ferinha. Então a gente, quando era a sequência de máscara, vai gravando, mano. E ia na bossa. E ia gravando. E reagindo e gravando, a gente não precisava ensaiar. Era uma coisa... A gente chegou num entrosamento tão legal. Eu não recomendo isso, lógico, hoje em dia. Ninguém grava nada sem ensaiar. Mas naquela época, ficava muito legal. Funcionava. Tanto que fez muito sucesso. Entendeu? Mas isso também é uma das grandes coisas que, assim, a tecnologia ajudou bastante, mas também foi uma das principais coisas que se perdeu, foi a introdução. Cara, todos juntos ali gravando, isso gerava uma sinergia muito legal, né? Isso você vê. Sim. Que tem trabalhos excepcionais de... Né? Por estar todo mundo junto ali, né? Exatamente, era outra coisa, cara. Gente, era outra parada, era outra energia. A gente estava se encontrando sempre. Hoje eu mal vejo meus colegas, cara, raramente encontro as pessoas. Chego para dublar e tem eu mais uns dois, no máximo. Antigamente você chegava num pátio de uma Herbert Richards, tinham 30 pessoas. 30 pessoas brincando, brother. Eram 7 estúdios funcionando. Então você tinha pessoas entrando, saindo... chegando, fumando, parando naquela paradinha para fumar, o pátio era o fumódromo, enfim, cara, eu sinto muita saudade da Herbert Richards, cara, foi um grande lugar onde eu trabalhei. Olha aí. Deve ter sido uma puta de uma escola, né, isso sim. Mas aí agora, poxa... seguia na sua apresentação, o que mais? Olha aí, a gente lembra aqui alguns atores do qual você fez alguns filmes, algumas vozes, né? Claro que a principal de todas, né? Quem você mais brilhou foi o Leonardo DiCaprio, né? Pois é, cara. Eu realmente... Eu sou um sortudo. Sou um sortudo por ter feito... Você já dublou ele há muitos anos, hein? É verdade. Mas foi assim, quando dublei ele a primeira vez, eu não sabia quem era Leonardo DiCaprio, não fazia ideia de quem seria Leonardo DiCaprio. Você nem tinha assistido o Titanic? Não, então, mas eu dublei antes do Titanic. Foi antes do Titanic. Titanic é que projetou ele. E eu não dublei, eu não dublei o Titanic. Ah, tá. Não. Eu não dublei. O primeiro a dublar o Leonardo DiCaprio foi o Dan Tomello, né? No Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, que eu acabei redublando anos depois, quando o SBT foi exibir, acabou pedindo uma redublagem. E a brilhante Mônica Rossi foi a diretora lá na Herbert Richards, e a Mônica me chamou, me presenteou com essa redublagem do Leonardo DiCaprio nesse filme, que foi um dos filmes que alçou a carreira dele, né? Ele já foi indicado até ao Oscar na época, né? Ele fazia um especial, e foi um desafio para mim redublar aquele filme. A Mônica confiou e a gente fez. Mas o primeirão a dublar o DiCaprio foi o Danton, né? Depois o Pattinson chegou a dublar alguma coisa, o Manolo também dublou. O Manolo fez um ótimo Romeu em Romeu e Julieta, maravilhoso trabalho. Muito bom o trabalho do Manolo. Eu tinha dublado ele em As Filhas de Marvin. E aí quando veio o Titanic, rolou o teste e tal, acabou que o Danton fez, porque foi o primeiro a dublar o DiCaprio no Brasil. Tava fazendo a novela, enfim, tava num pique legal e fez. E a praia eu ia fazer, mas eu tava em lua de mel, eu mesmo sugeri que o Danton fizesse, né? Mas aí você também fez Titanic, né? Você fez o personagem Jason Barry, né? Sim, eu acabei dublando lá aquele rapaz que toma um tiro, né? Em determinado momento, lá na hora do naufrágio, fiz esse personagem, que foi legal, enfim. E aí, a partir dali, depois do Titanic, como o Danton seguiu caminhos televisivos do cinema e tá maravilhoso lá, né? Nessas empreitadas dele, cara, ele meio que ficou sem tempo para dublar. E aí acabei me firmando como dublador do DiCaprio nos filmes restantes. Uma curiosidade, eu dirigi o filme Prenda-me Se For Capaz, e eu não dublei o DiCaprio no Prenda-me Se For Capaz, eu dirigi o filme, e quem dublou? Manolinho, que também fez um bom trabalho, não me substituindo, mas dublando o DiCaprio naquele filme, cabia para ele, ficou ótimo, e foi um prazer ter dirigido ele, assim como ele também já me dirigiu no Django. Então assim, é muito legal essa coisa da gente, essa relação que nós temos entre colegas de trabalho, né? Então assim, eu me firmei no DiCaprio naturalmente, foi uma coisa natural, assim como o Manolo durante anos fez o Homem-Aranha, né? Entre outros papéis, assim como o Garcia Júnior também dublou grandes papéis, o Dário de Castro, cada um tem o seu personagem, né? Eu consegui agradar no Leonardo DiCaprio, tô aí até hoje fazendo os filmes dele. Pois é, aí eu trago mais dois nomes antes de a gente entrar na série dos animes. Que aí, falo anime, vamos lá. A gente traz um pouquinho de Mark Ruffalo. Quem não conhece o ator do Hulk atualmente no MCU? Pois é, rapaz. queria muito conseguir ter mantido o Mark Ruffalo, porque foi um filme, eu dublei ele no De Repente 30, né, que ficou muito legal, foi um trabalho que foi muito gratificante para mim, mas acabei me separando dele lá na Ilha do Medo, né, porque era um filme que ele fazia com o DiCaprio, e aí meu querido amigo Jorge Lucas fez ele brilhantemente também, enfim, e a partir dali ele ficou fazendo os filmes lá do Mark Ruffalo, né, uhum. E eu fiquei no DiCaprio. E pra terminar os três que eu ia citar, a sua dublagem dele é muito boa. Sem dúvida. E pra terminar os três atores que eu trouxe na pauta, quem não conhece Jack Black? Mas o Jack Black também não é um ator que eu duble normalmente. Eu dublei ele num filme lá no início da carreira dele, né? Que tinha uma menina que era sequestrada, me parece. Eu não lembro o nome do filme. Você lembra o nome do filme? Então, os dois filmes que eu tenho aqui são A Inveja Mata e Mulher Infernal. Então, o primeiro que eu dublei foi Mulher Infernal. Mas o ator que faz aqui no Brasil a voz dele é o Paulinho Vignolo, né, meu querido amigo. Então, assim, na época que eu dublei ele na Inveja Mata, o Paulinho era diretor na VTI e não, na época ele não dublava fora, tinha uma exclusividade na VTI. Uhum. E aí eu acabei tendo que substituí-lo, né? Eu considero que o Jack Black é um bonequinho do Paulo Vignolo. Não mas, é mesmo. Fora o DiCaprio, você tem algum outro boneco que tá sempre, né, que você sempre tá pegando aí? Cara, tenho. O Adam Goldberg, agora eu fiz ele numa série aí que eu não posso falar. Segredos! Quando pinta boneco meu, geralmente o pessoal me chama. Tenho lá uma lista de bonecos lá no Quem Dubla e tal. Mas eu não me ligo nisso não, cara. Eu acho que o diretor tem que escalar quem ele se sente bem, no sentido de dirigir, enfim. Eu não tenho muito ciúmes dessa questão, não. E aí a gente, antes de partir pro anime, a gente vai seguir agora pra localização de games. Porque, assim, quando eu gosto de um jogo, eu vou atrás de todas as informações. Caralho. E aí, o que que acontece? A primeira vez que eu vi o teu nome, além do anime que a gente vai citar mais pra frente, é em Grand Chase. Pensa que num cara que era pirado no jogo e é um dos viúvos de Grand Chase por causa da Level Up aqui no Brasil. Mas agora, Grand Chase, mas você sabe que Grand Chase voltou, né? Não só sei como eu tenho personagem nível 50 e muitos. Então você já deve ter me ouvido de novo. Eu tenho o teu personagem lá. Ah, então, o Lupus. É, exatamente. Grand Chase voltou. É, muito legal, cara. Foi um game muito legal que a gente fez há muito tempo na Level Up. Aí acabou, aí o pessoal fez um apelo pra voltar. E voltou esse ano, né, com força total. E o legal é que dessa vez voltou direto pela desenvolvedora, que é a KOG, que é uma desenvolvedora coreana que detém os direitos da história do Grand Chase até hoje. Claro que a Level Up ficou um pouco com ai, como é que é? É o Sword, que é o irmão da Alice e assim vai, mas a história principal pertence à KOG e a KOG não abre mão. Entendi. Não, o importante é que todo mundo tá curtindo Grand Chase de novo. E um trabalho assim que, tipo, foi um jogo que foi revelação, tipo, todo mundo saiu jogando, que foi Overwatch, onde você fez o Junkrat. Exatamente, e não só isso, esse jogo foi gravado no meu estúdio. Uia! eu participei ativamente do projeto, junto com o pessoal, e foi um prazer ter trabalhado nesse game em especial, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo resultado final, pela toda a equipe de profissionais envolvidos, e tenho muito orgulho de ter feito parte disso. Né? E de fazer parte disso, né? Porque o Junkrat está aí. Quando pintar alguma expansão, se Deus quiser, um dia a gente está aqui para falar as falas bombásticas. Show de bola. Mas conta pra gente, tipo, qual que é a maior dificuldade do Black Games, cara? Na verdade, Porque tem uma boa diferença. É localizar, no caso, né? Localizar, não dublar. Isso. Mas é a diferença, tipo, a diferença principal ali do trabalho de dublagem com a localização. Boa pergunta. A dublagem, você dubla uma imagem, né? E no game, você dubla ondas, né? A sonora tá lá, são ondas, são falinhas que não tem a imagem. A não ser quando você tem um animatic, mas esse animatic, se não vier com a boca animada, você vai dublar só o som. E aí, e aí é que entra a dificuldade, quando você tem que gravar em arquivos de sound sync. Né? Você tem que sincronizar o áudio em português no mesmo tempo do inglês. E por incrível que pareça, isso é muito difícil, muito mais difícil do que você sincronizar a boca. Porque você tem a referência da boca abrindo e fechando. E no caso do som, você tem uma onda, né, na tela. Então, assim, é muito mais uma memória rítmica do que visual. Então, se o ator não tiver uma memória rítmica boa, memória rítmica é memória de ritmo, né? Uhum. Se ele vai escutar a fala e vai falar num outro tempo. Porque é o que eu costumo falar, né? Se você, não importa a fala que seja, pode ser qualquer coisa. Mas se tem um som, uma determinada demora de tempo, na dublagem de games, a gente tem que decorar essa demora de tempo, em qual tempo aquilo foi dito, para tentar chegar o mais próximo possível, o que é, porra, é muito difícil. A gente está falando de precisão de milésimos de segundos, né? Então, assim, o game ele é mais trabalhoso nesse sentido quando a gente precisa fazer arquivos sound sync. Quando o arquivo não é sound sync, é time constraint, você tem uma tolerância de 10% para mais, 10% para menos, não tem problema. E aí quando é livre, aí melhor ainda, aí não tem problema. Aí você pode fazer no tempo dramático. Mas o importante é que você tente entender o tom de voz gravado no original para quando você reproduzir, por exemplo. Como é que eu cheguei na voz do Junkrat? Pô, o cara tinha uma voz do original naquela pegada. Então qualquer coisa diferente daquilo fugiria do conceito do personagem, correto? Ah, então assim, eu acredito que eu só tenha ganho o teste porque eu consegui chegar naquela textura vocal muito mais próxima do que o inglês ou do que o americano lá fez, do que qualquer outra pessoa que tentou, conseguiu, entendeu? Então assim, acho que foi esse o fator. Então cabe a nós atores percebermos e termos a sensibilidade de ouvir, né, mentalizar. Lógico, quando a empresa disponibiliza a figura, né, para você olhar a figura que você vai dublar, mesmo que ela não esteja batendo boca, você tem uma imagem que possa te remeter a alguma coisa, a uma criação de uma voz, né, facilita. Mas passa muito mais por um trabalho de criatividade do ator, né, versatilidade vocal do ator que vai dublar o game, do que qualquer outra coisa, porque a referência é auditiva somente, e no máximo uma figurinha inanimada. Sim. Né, porque ela tá paradinha ali, entendeu? Então a dificuldade é essa. Na dublagem você tem a imagem, aí você, o que você tem que resolver? Tá ali na imagem, eu resolvo. No game não, no game é uma ondinha. Mas enfim, você dublou outros jogos que não esses dois? Sim. Eu dublei o Uncharted Lost Legacy. Eu Olha faço aí. O vilão. Faço o vilão, o Azav. Olha aí. O Azav, o vilão de Uncharted Lost Legacy sou eu. Show de bola. Faço também o... Ah, meu Deus do céu, esqueci o nome daquele game, cara. Eu fazia o Max... Esqueci o nome. Algum jogo do Mad Max, é isso? Não, não, Skid Row. Esqueci o nome, não lembro. Não lembro o nome, não. Ah, tá, não preocupa. Não lembro o nome. Eu sou muito ruim de memória nesse sentido, cara. Ah, mas isso que eu vejo muito em entrevistas de dubladores, e dubladores sempre falam que a memória não é o forte, né? Sabe por quê? Vou contar por quê. Eu, por exemplo, eu trabalho olhando o texto toda hora, né? Então eu vejo o texto, decoro que aquele texto tem as pausas e tal, eu vou dublo, eu já tenho que esquecer aquilo. Uhum. Então eu jogo muita coisa fora. Muita coisa que eu tô dublando, eu vou e jogo fora. Eu não guardo a minha memória fixa. Você acaba só fixando só aquelas que mais marcam, né? Fora o contrato de confidencialidade, brother. Opa. A gente já não pode comentar nada. Então, assim, eu não faço questão de fixar, então eu não lembro. Eu falo que eu não lembro, as pessoas, como assim, cara? Você dublou. Tem um fã no Instagram, o @genorsax, _sax. Cara, o cara tem dublagens antigas. Então, tipo assim, ele tem a primeira dublagem do filme, ele tem a segunda. Aí ele publica no Instagram trechinhos, né? A primeira dublagem, aí bota o elenco da primeira dublagem. Aí você joga pro lado o videozinho, a segunda dublagem. O cara é colecionador de filme antigo, bicho. O cara de vez em quando posta filme que eu dublei, que eu não lembro nem o dia que eu comi no dia e quando é que eu fiz aquilo, meu irmão. E sou eu lá falando. E eu não lembro. Nossa. É muito louco isso, é muito louco, meu irmão. É muito louco. Enfim, agora vamos à parte que nos interessa, né? Álvaro, você traz pra gente aqui os personagens de anime que o Cristiano dublou? Ah, vamos lá, tem tantos, né? Vamos separar alguns aqui que o Hantaro dublou, Fofuxo. Eu quero minha sementinha de girassol, Hantaro. Show de bola. o nosso querido aqui de Rokusho, o Riei, né? Super chamas negras mortais do inferno! Morra! Boa, seu idiota! Show de bola! Olha aí. Em Cyborg 009, ele dublou o Joe e Joe Shinamura. Isso, né? Modo acelerado! É, bicho, era sinistro. Nicholas de Wolfwood, de Trigon. Isso. Caramba, Nicholas de Wolfwood, de Trigon, na Som de Veracruz. Olha aí. Você vê? Como todo mundo passou por sempre por Cavaleiros do Zodíaco também. Silfid de Basilisco, obrigado Hermes Baroli, beijo pra você. Hermes Baroli, queremos você aqui! Rapaz, o Hermes vai ter um prazer de falar com vocês, com certeza. Se quiser, eu faço a ponte. Por favor, cara. E olha que eu já tentei falar com ele pessoalmente, né? Mas tá valendo. Pelo Skype vai ser mais fácil, ele é muito gente boa, cara. Acho que pro Hermes agora, acho que a única dificuldade, na verdade, é que ele tá morando fora, né? A gente só tem que ver. Mais dificuldade, cara. Pô, hoje tem internet, imagina. Tá vendo? Correctory Yui. Oi? É Shun Chojo, é de Corrector Yui. Nossa, pode crer, cara. Você é muito velho. Hideki Ide, de Death Note. Caraca, pode crer. E por fim, esse daqui não é nem muito conhecido aqui no Brasil, mas o Agamama Fairmin Mirmodepon, o personagem é Setsuyuki. Setsu. É, de Mimos e Bang. Sim. É, o nome do desenho é Mimos e Bang, eu acho. Caraca, bicho, eu fiz muito anime, né, cara? Pô, depois me manda essa lista pra mim, que nem eu sabia que eu tinha feito tanta coisa. A gente achou, por exemplo, num site chamado dublanet.com.br. Ih, um fórum antigo, isso é muito antigo. Dublanet é legal. É legal, é uma turma antiga que adora dublagem, né? Sim. É muito legal. Eu acabei pegando não só esse, mas também algumas outras fontes, como, por exemplo, o Wikipedia. Não a Wikipédia, a Wikipedia. São dois Vs. Aham. Uhum. Tem o fórum do fandom, que é o Dublagempedia. E uma entrevista com o canal do Versão Dublada, do ano retrasado. É, do meu... Lá no YouTube. Pode crer, entrevista do Yuri lá. Eu sigo todo dia ele. Todo dia tá postando alguma coisa boa lá, cara. Muita gente boa aquele rapaz. É muita gente boa. Receber ele aqui no meu estúdio foi mó barato. Vocês são de onde, vocês? Eu de São Paulo. Cara, eu sou do Paraná e o Jorge é de São Paulo. Legal, São Paulo, tô aí no final do mês de junho. Olha, vou aí dar um workshop lá na do Brasil. Ei, Wendel Bezerra. Ué, o que tem o Wendel Bezerra? Não, é que vira e mexe, quando a gente cita Dragon Ball por aqui, vira e mexe, ele figura. Não, é a do Brasil é do Hermes, não é? Eu tô viajando na maionese, olha que beleza. É do Brasil é do Hermes. Eu poderia ter falado do Hermes Baroli, cara, é melhor também. É a Unidub que é do... É o Wendel do Brasil, é Hermes Baroli, rapaz. Dois brothers. São dois brothers, dois queridos. Olha só. E, bom, Tá faltando ainda, você tem que dublar Dragon Ball também, cara. Tem que entrar. Opa, Dragon Ball Super. Porra, tá aí. O Wendel, tô aí, Wendel. Aproveita aí que tá no Super, tá aí, já entra aí também, pô. Tem que fazer a tríade, né? Dragon Ball, Yu Yu e Cavaleiros. Logo tem arco novo de Yu Yu, né? Então, Não, essa parte de ficar me autopromovendo e me sugerindo pra ser escalado, eu prefiro não me sugerir, não. Agora só uma dúvida, não sei nem se você pode falar isso na realidade, mas é que surgiram aqueles, saíram dois outros, que são um ou dois OVAs, né, do Yu Yu, que são dois filmes que saíram agora, né, saiu ano passado, né, Jorge? Exato. Inclusive, foi por causa do Blu-ray que foi lançado no Japão, dos 25 anos de Yu Yu Viva com show lançados. Então eu quero aproveitar que vocês estão me entrevistando hoje para fazer uma revelação bombástica. Presta atenção, bota a música de fundo. Atenção, subiu a música, maestro. Gente, eu não sei nada dessas ovas. Ah, que a gente ia perguntar. É só perguntar, na realidade, se você sabia que alguma coisa tem pra dublagem e tal, né? Mas. Eu já tava meio que esperando a trollagem. Não, porque eu tenho certeza, porque se tivesse a dublagem desses episódios prequels de Yu Yu Hakusho que tá lá no Blu-ray de especial do japonês, eu tenho certeza absoluta que tinha sido feito o maior alarde aqui no Brasil. Sem contar que eles iam chamar todo mundo da antiga, né? É, infelizmente o Zé Luiz faleceu, que fazia o Coabra, né? Vai ter que arrumar alguém que consiga, sei lá, dublar o personagem com a mesma... É isso. Pra fazer igual não vão fazer, mas... É. Aí não tem como, cara. Mas duro que a dublagem dele, principalmente, fazia o Coabra ser aquele... Não tem... Vai ser difícil. De Dexter e trocar o Dex, o dublador do Dexter, né? Isso, né? Também. É, tem o dublador de Dexter sem o Dexter, né? É uma perda irreparável. O Zé Luiz era um grande profissional, um grande colega de trabalho. Uma pena. Falando em dublagem do Yu Yu Hakusho, conta um pouco pra gente como foi esse trabalho, tipo, a primeira, a segunda dublagem, como foi isso pra você? Cara, a primeira dublagem foi uma surpresa total, né? A gente, foi aquela história da referência em inglês, foi muito difícil, eu aprendi muito naquela dublagem. E assim, eu dublei aquilo como eu dublaria qualquer outra produção. A gente não fazia ideia de que estava dublando algo que fosse fazer ter tanta repercussão, né? É, eu acho que até o fato da gente não ter esse tipo de pressão em cima possibilitou que o Marquinho criasse bastante e fizesse aquelas brincadeiras muito mais soltas em relação à torcida nas arquibancadas, né? Lá sim já foi feito tipo um trabalho de localização também, né? Ali... Eu sou Toguro! Isso aí! O Toguro é nosso! Era muito bom aquilo, cara. Então, assim, e aí a gente não esperava a repercussão mesmo. Quando as cartas começaram a chegar, a partir do momento que a Manchete estreou o programa e aí a gente começou a receber cartas, foi uma loucura. A gente falou, cara, o negócio faz sucesso. E eu vou te falar, cara. A gente estava em 97, são 22 anos, né? Cara, eu já conheci muitos lugares. Não viajei o Brasil todo, mas já conheci boa parte do Brasil. Graças ao Riei. De ir a Fortaleza num evento do Sana, por exemplo. De ir ao Anime Friends. De ir a evento no Sul. Florianópolis. Brasília. Olha só quanto lugar eu já fui. Espírito Santo. BH, tudo isso por anime, por evento de anime, e assim, foi assustador para nós. A gente, nós dubladores, que sempre estávamos ali à sombra das produções, né, não sendo reconhecidos, ou não tendo o reconhecimento, eu nunca esperei reconhecimento, mas não sendo reconhecido, não tendo, às vezes, crédito, né, às vezes nosso nome não aparece nem no crédito, agora é lei, mas... Eu era da época que não era lei, não aparecia mesmo, e dane-se. Então, assim, foi muito bom, para nós foi um retorno, né, fantástico, de carinho, de amizade, de reconhecimento. E na segunda dublagem, a gente já dublou assim, preocupado em, pô, a gente não pode fazer cagada, a gente tem que fazer tão bom quanto a primeira versão, que é redublagem. Eu tô numa outra fase da minha vida, eu amadureci como ator, tanto que a minha segunda dublagem, eu considero melhor do que a primeira, a minha. Por uma questão de amadurecimento profissional. Sim, né? Sim. Então, assim, eu acho que o meu segundo rei ficou mais em cima do que o primeiro, sabe? Na minha opinião. Mas foi isso, cara. E o segundo dublagem foi uma delícia. Foi. E tipo assim, pô, vai acabar. A gente já sabia que tinham 112 episódios. Ah, vai acabar, daqui a pouco acaba. Mas foi do cacete, poder dublar duas vezes. E ter o carinho do público também duas vezes. Foram duas gerações praticamente, né? Sim. Já tá indo pra terceira geração de... Hoje os filhos dos otakus, né? Os filhos dos otakus. Eu não sei se é otakus ou otakus, mas eu acho que é otakus. Os filhos do otakus. Eu tô errado. Não, tranquilo. Porque não, assim, não. Tem como se pronuncia. Tipo, pronúncia o que nesse ponto menos importa, porque assim, tem gente que se denomina otaku, tem gente que se denomina otaku, mas. Sendo de uma pronúncia ou de outra, eu digo fã de anime que, né? Mais fácil, né? Não, tudo bem. Então, mas aí essa questão da geração, isso passa de geração para geração. Os otakus, os fãs de anime mostram para os seus filhos, né? Tem lá os CDs, os DVDs e botam para os seus filhos assistir. Isso é muito louco, isso é muito legal, é muito maneiro. Cara, eu vou a evento de anime, não tem confusão, é uma galera super do bem, uma galera, sabe, que só te dá carinho, pelo menos eu só tive esse tipo de experiência. Não, então... e o mais legal, assim, os eventos, assim, que você vai, você faz amizade fácil, independente da sua posição em qualquer lugar que seja. Por aí, é essa a pegada, então, assim, eu fico muito honrado de... Eu espero que você esteja se preparando, né, Cristiano? Daqui a 3 anos. Por quê? Daqui a 3 anos e o Yu completa 30 anos. Ah, mas pois é, cara. E aí, com toda passa certeza... Voando, né? Opa, passa voando, mas pode ter certeza que é bem provável que por conta do aniversário de 30 anos do Yu Hakusho, vão chamar você pra alguma coisa. Ah, cara, pô, tomara, né? Eles chamam toda hora, eu sempre tô indo a evento, cara, eu gosto muito. Eu gosto muito do pessoal da... Vamos ver se rola. O pessoal da Mario Division chamou você já? De quem? Mario Division, são os novos proprietários da marca Anime Friends. Eu ano passado fui no Anime Friends, estive lá no painel Yu Yu Hakusho e comemorativo. Né? Pois é, eu tava lá. Ah, legal, cara, que bom. Fui lá com o Marco Ribeiro. Inclusive foi no mês de julho, às vésperas de eu ir pra Turquia fazer um transplante capilar. Eita! Eu fui pra Turquia, eu fiz um transplante capilar. Olha aí. Você lembra que mais a pena sair pra fora? Pô, valeu totalmente a pena, cara, porque aqui no Brasil um transplante do meu grau de calvície custava em torno de R$50 mil. E lá saiu com passagem com tudo 17 mil. Poxa, então valeu muito a pena. Vale muito a pena. Eu fui pra lá e resolvi minha calça. Eu acho que eu vou fazer minha poupança logo, porque eu estou precisando. Cara, olha, com 2.300 dólares você faz a operação lá, mais a passagem. Olha aí. Hoje, olha aí. Se bem que eu já desencanei, né? Eu já digo que... As entradas já estão maiores do que o resultado final, então... Ô Jorge, você é de Sampa? Sim. Então, dia 11 de agosto, bota a data na tua agenda, vai ter um seminário com o Dr. Sinik, que foi o médico que me operou na Turquia. Ele tá vindo ao Brasil e ele vai dar um seminário num hotel ali na Avenida Paulista. Eu vou te passar os detalhes e vai lá, cara, me encontra lá, eu vou estar lá. Olha aí. Lá pra você conhecer o médico, cara, e aí quem sabe você já começa a pensar seriamente nessa questão. Vale muito a pena. O meu negócio é um pouco mais embaixo, porque tem uma questão de pele, assim. Mas assim, chegando à parte final dos nossos tópicos. Qual foi a minha surpresa quando eu tava estudando pra pauta que eu descobri que além de ator, de dublador, temos junto com a gente um músico compositor, inclusive com CD lançado e tudo? Pois é, cara, eu sou um compositor que eu componho minhas músicas, produzo, ainda ninguém me gravou ainda, assim, mas eu consigo compondo porque é meu hobby, minha válvula de escape, fazer poesia, escrever, compor músicas, produzir, né? Então, assim, minhas músicas são muito, muito, tem muito essa linha de eu mesmo produzir com amigos, né? Eu tenho vários amigos, tenho amigos assim que me acompanham sempre, e Márcio Lira é um grande guitarrista e produtor, é outro grande pianista e produtor, tecladista, o Carlos Lamonier. Já ouvi falar muito desse primeiro que você falou. Márcio Lira, guitarrista? É. Legal, cara. Então, o Márcio Lira, ele, porra, eu digo que ele é um gênio da guitarra. Eu gosto muito do trabalho dele, o que ele imprime nas músicas que a gente produz. Além do faro de produtor, né? O Lamonier também, idem. Então, assim, nós três, quando nos juntamos para produzir alguma coisa, sempre sai coisa boa, cara. E é aquela história, fazer música não é buscar sucesso, não é nada além do que fazer música, né? A música, ela por si, ela quando você a grava, quando você escreve, né? Quando você escreve, beleza. Mas depois que você grava, quando você imprime aquilo de alguma maneira e salva no HD, aquilo se torna eterno, né? Sim. Aquilo sim, é eterno. Sim. Então, assim, você não faz música para os outros, você faz música para si mesmo, né? Então, assim, eu fiz música para mim mesmo, sempre. E se um dia rolar de acontecer de alguma música tocar legal em rádio e tal, vai ser fantástico, entendeu? Mas isso mais como consequência, não como a obrigação. Fazer sucesso, mandei a foto aí no chat. Opa, vamos dar uma olhada. Tem que aproveitar essas ondas de tradução de músicas pra anime aí. Tem que fazer uma música pra anime também, cara. Ah, olha aí, meu. Mas se você não sabe, eu já fiz uma abertura de anime nacional. Não sabia mesmo, cara. É, um anime nacional com traços de similaridades com Digimon, que eram os Dogmons. Uhum. Se você procurar aí na internet tema de abertura Dogmons, você vai me ouvir cantando e a letra é minha também. Olha, pô, aí. Vou procurar sim, cara. Estou procurando, como diria o nosso grande amigo Pensador Louco, estou procurando right já. Coloca aí, depois procura, coloca aí no post também. Poder são as forças da mãe natureza. Dogmons. Tá vendo como é que eu era carequinha? Mas olha aí. Meu. Olha só que show de bola. Depois eu vou ouvir com um pouco mais de atenção. Mas tá. E aí? Agora. Vamos lá. Vamos lá. Agora, pra finalizar, projetos futuros que você possa falar pra gente. Ih, cara. Rapaz, eu projeto ficar rico. Tô brincando. Cara, eu projeto ter felicidade, ter alegria, muito trabalho. E é isso, cara. Eu não posso falar sobre projetos que vão estrear, porque a gente tem a potencialidade. Não. Quanto a isso, pode ficar tranquilo que isso aí. Mas tem coisa boa vindo por aí, tem coisa boa vindo por aí, sim, né? Esse ano a gente já conseguiu fazer um gamezinho aqui. Em breve vai fazer outro, mas que a gente também não pode falar qual é, nenhum dos dois ainda. E, então, eu tô trabalhando em projetos ultra secretos no momento. Então, assim, eu não posso adiantar muita coisa, não. Mas, pô, cara, eu vou te falar, tô feliz, me sentindo útil pro mercado, trabalhando, conseguindo sobreviver de arte a duras penas, porque o nosso país vive um momento muito conturbado, né, nessa atual conjuntura política que nós vivemos, né, esse impasse político danado. que está afetando todo mundo, população brasileira inteira. É, espero que o Brasil saia desse momento ruim para momentos bons no futuro, né? No futuro próximo. Tomara, cara. E que as coisas mudem, porque do jeito que está realmente fica complicado, tanto para nós, povo brasileiro, quanto para qualquer pessoa que queira empreender, né? Hoje em dia você tem juros absurdos, você tem... ninguém compra nada. Então, assim, nosso país está precisando de alguma mudança, né? Sim. Ainda não uma mudança que muita gente esperava. Eu já não acreditava que mudaria, mas muita gente apostou que mudasse. Mas eu acho que o Brasil precisa mudar. Ainda não mudou o que precisa... Ainda não aconteceu o que precisa acontecer para que a gente siga e tenha um futuro melhor para a nossa nação. Eu digo para você, Cristiano, que assim, está mudando. A questão é, a que velocidade isso tá acontecendo? Porque hoje... Não, é a que preço, cara. A que preço? Eu, por exemplo... Vocês me falaram, vocês viram quando eu comecei a trabalhar, né? Então vamos fazer conta? Uhum. Eu comecei a trabalhar em 93, tá? Eu tinha 20 anos. Quando eu comecei a trabalhar, minha aposentadoria seria com 30 anos de profissão, né? 30 anos de carreira, aos 50, correto? Uhum. Sim. Eu tô com 46, eu estaria basicamente há 4 anos de me aposentar, correto? Sim, com a nova lei não mais. Vai um pouquinho mais. Aí com a nova lei do Fernando Henrique, quando mudou o Fernando Henrique, fez a reforma da Previdência lá atrás, mudou, né, para proporcional a 55 anos e 35 de contribuição. Para mim estava ótimo. Só ia atrasar mais 5 anos, eu ia contribuir 35 anos e ia bater certinho a conta. Mas agora estão querendo que eu trabalhe mais 19 anos. Então, assim, a que preço? Eu não concordo e eu acho que é o tipo da mudança que não vai vir para minha conta. Para minha conta não pode vir. Pois é. Para minha conta não pode vir. Que vá para a conta deles. Mas para mim é de povo. Eu como população, eu não aceito. Então, assim, eu já estou no sistema já. Já mudou uma vez. De novo não muda não, irmão. Nosso país precisa de um choque, porque não pode acontecer isso. Ninguém tem o direito de me roubar anos da minha vida, sendo que eu já contribuí 26 anos, cara. Então, assim, o nosso país, se caminhar para esse lado de opressão, não vai ser muito bom, não, cara. Nosso país vai entrar numa recessão danada. Acredite em mim. Eu acredito. Acredito bem forte nisso. Mas, a despeito da situação do nosso país, que seria muito cômica se não fosse tão trágica, a gente tá aqui não pra reclamar do país, e sim pra festejar a sua carreira, que é algo simplesmente maravilhoso. Personagens que marcaram gerações. Claro. Não, aqui você me perguntou qual a minha expectativa pro futuro. A minha expectativa é que nós consigamos sair dessa, entendeu? Sim. Sair dessa que a gente se encontra, porque... é furada. Sem dúvida, mas nesse ponto, eu, em nome do podcast, a gente só tem a agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente. Essa pouco mais de uma hora de gravação, um pouquinho mais de ligação e conversa. Meu, simplesmente muitíssimo obrigado por você ter disponibilizado seu tempo pra gente. Ah, cara, eu que agradeço, cara. E faz um jabazinho aí das suas mídias sociais, o que você faz na internet. Então, galera, eu tenho lá o meu Facebook, né? Que é facebook.com/CristianoTorreãoOficial. O meu Cristiano é com CHR, então assim, se botar CR não vai ser eu, não vão achar. Então é facebook.com/CristianoTorreãoOficial, tudo junto. O meu Instagram, como a galera fala, Instagram. arroba Cristiano Torreão, também com CHR, Cristiano Torreão. E é isso, galera. Eu tenho o Instagram, tenho o Facebook e eu respondo todo mundo dentro das minhas possibilidades, do meu tempo. Eu procuro dar atenção para as pessoas, porque É importante, na minha opinião, você ouvir as pessoas, você conversar, trocar ideias, experiências. E é isso, cara. Tô aí. E a gente já deixa o convite para uma próxima entrevista, um próximo episódio, para você ficar com a gente aqui, né? Quando der tempo. Quando der tempo, a gente conversa. Opa. Eu vou ficar muito honrado, obrigado. Queremos você de volta com a gente. Já tá combinado. Vamos aí fazer um outro episódio sobre o Yu Hakusho com você participando também. Tá certo. Agora eu sugiro vocês chamarem o Marquinho Ribeiro, que é ótimo. Esse é difícil da gente conseguir falar com ele. É, com muita luta, com muita determinação, vocês conseguem. Opa, sem dúvida. Falou? E agora, como é de praxe, pra aqueles fãs chatinhos que nem nós, manda uma frase a respeito do Anime Sphere na voz do rei, pelo amor de Deus. Silêncio. Vocês não podem perder. No Anime Sphere, eu estarei lá. Eu, Riei e minhas chamas negras mortais. Obrigadão, cara. Aí você já pode botar isso no anúncio. Né? Que beleza. De resto. Vamos pra... Galera, obrigado, viu, pelo carinho. Nossa. Pô, a gente que agradece, cara. Muito obrigado mesmo. Muito mesmo. E assim, pra você que gostou do episódio, manda um comentário lá no site www.animesphere.com.br. Comenta a postagem lá no Facebook, facebook.com/animesphere.podcast. No Twitter, ff_animesphere. No Instagram, animesphere.podcast. E a gente também está nos melhores agregadores do mercado. Você que tem um iPhone, um iPad ou qualquer tecnologia da Apple, dá 5 estrelinhas e um comentário para a gente lá no iTunes, que a gente, quanto melhor pesquisado, melhor, mais ouvintes a gente vai ter e mais pautas show de bola como essa a gente vai conseguir. Ah, e você que gosta muito de música, não esquece de pôr a gente lá no Spotify, que sim, a gente está lá no Spotify. De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Valeu, muito galera, obrigado. Valeu, até mais, tchau, tchau. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.